de Salvador, boa noite, eu vou no 738, tá com a Bravo, autorização com Vins. Salvador, boa noite, voo no 738, informação Bravo, autorização com Vins. 738, autorizado com Vins, Lisa 360, Pedro 21, decola Vins, toma 0, primeira curva direita, saída agora, transição em Lefa, controle Salvador 120, décima 8, transporte 5451. Papapá, Alfa Tango 100, informo que vai seguir um Airbus 320 a 2 minutos para a posição Duna, passando 2500 pés, na posição. Setor norte agora, tem condições de reduzir para 1,940 norte? Sim, Mativo, reduzindo no momento. 545 no transporte, gol no 738, estamos no gate 8. Batendo com a racha, sempre pronto, fusco no 738. Vamos chamar pronto, obrigado. Juliette Romeu, contato radar, 40 milhas norte de Salvador. Foi Bonf para interceptar a chegada Bonf, desça até o nível de voo 050, ajuste na 020. Bom, até o 050, 020 ao Acre. Cruzei 4 mil pais, papapá, Alfa Tango Serra. Papapá, Alfa Tango Serra, desça até 3 mil pés. 3 mil pés. Solo. Usado, decolar, 040 graus, 039. Sem decolar, então, 0,5,209. Pato 206, está autorizado a taxiar um pouco mais à frente. É o ponto de espera, pista no zero. Ajuste no 020, reporte para Sanduna. É, mantém o ponto de espera. Oceané 6143, continua a aproximação, aguarde autorização de pouso. Prossegue aguardando autorização 6143, a 2 milhas de espera. Gente, Oceané 6201, decolou 52, chame o controle, 120, décima 8. 208, boa noite, 6201. Salvador, uma boa noite, Xené 6201, Dael. Oi, Xené 6201, boa noite, contato radar, fuga para nível de voo 360 via saída Dael. 360 Dael, 6201, quando possível, por adilha da preenchida. Autorizado, voar direto Leda, Xené 6201. Direto Leda, 6201, grato. Autorizado pouso, 070 graus, 049. Autorizado pouso, 6143. O tráfego está agora passando o marcador externo. Positivo. Nome Salvador, o TAM 3897, se tiver questionamento, no 05. TAM 3897, 05, autorizado, chame táxi. É porta táxi, 3897. Confirmar o vento para o Papá Papá Alfa Tango Serra. Papá Papá Alfa Tango Serra, o vento 050 graus com 3 nós. Positivo. A intenção vai ser a modificação do plano e uma base pela direita da 107. Bem, se modifica agora com a torre na frequência 118 decimal 95, o Alfa Tango Serra. 895, muito grato. Bom trabalho, senhor. Obrigado, igualmente. Salvador, muito boa noite, de papapapá Alfa Tango Serra. Papapapá Alfa Tango Serra, boa noite. Continua a aproximação, pistou zero, molhada sem chuva. 60 graus, 060 graus, 049, aguarde, autorização para o pouso. Positivo, está solicitando modificação ao controle para curvar, fazer uma base pela direita da 107, está autorizado, senhor? Já é para o cancelamento. Eita! Azul 4206, decolagem autorizada, pistão no 0060 graus, 049, ajuste altímetro no 020. Papá, papá, Alfa, Tango, Tango, acione identificação. Cancelado 58, direito no 7, chama o sinal checado, Alfa Tango Serra. Prato. Oi, na altura de Itap, para o seu espaço, cuidado a mar e reposto para a descida. E desça para um nível de voo 050, Alfa Tango Tango. 050. Azul 2591, no ciente, aguarde coordenação. Agora. Voo 738? Isso. Voo 738, taxa autorizada aqui através do portão 62. Até o tramite do 62, autorizado, voo 732. Papá, papá, Alfa Tango Serra, livre, pouso no 7. Tá molhado aqui? Firma, tio. Azul 4206, decolado 59. Chame controle Salvador 120 decimal 8. Nível final 200. Só para o nível 200, azul 259, no caso. Boa noite, azul 4206, cruza 1500. Azul 4206, boa noite, contato radar, suba para nível de voo 350 via saída PUCA. Volta para o 350, azul 4206. Papá Romeu, Alfa Juliette Romeu, desça para 2000 pés, o ajuste no 020, reporte para modificação da regra. 2000 no 020, Alfa Juliette, vai acusar quando mais próximo. Vai. Até o ponto de espera da 0 autorizado. Até o ponto de espera da 0 autorizado, agora no 732. Para o táxi, o TAM 3897. Tem 230 a bordo, 330 alterna com. XPOB? 230, cara. 3897, observe o Boeing da Gol, passando logo à frente, após o mesmo, pega o táxi até o ponto de espera da 0, quando acha na torre 18195, que é legal no 020. Segue o Gol até o ponto de espera lá de 295 no 020, TAM 3897. Alfa Tango Zero, solo aos 02, 180, autorizado, esquerda vai pé, estacionado é quase livre, tá ambulante. Mata. Autorizado, tá, mata então. Pronto, espera, pronto, Gol no 738, boa noite, torre de Salvador. Boa noite, Gol no 738, autorizado, alinhado, agora pistão no 0, vento 0, 40 graus, 049. Livre alinhando e decolar, pista no 0, Gol no 738. Boa noite, 6201. Boa. Na presente, solicita mudança de regra se Alfa Juliette Romeu tem um campo à vista. Alfa Juliette Romeu, plano vou modificar nos 2102, desça em condições de visuais para 1.500 pés, reporte na rotatória visual com campo. Alfa já está visual com campo, Alfa já está descendo para 1.500. Mandando o TAM 3897, pode esperar no 0 pronto. TAM 3897, aliás, manter a pista no 0. Ali mantém no 0, 87. 4206, autorizado, direto Romeu Fox 018. Ouviu o 4206? Foi, direto Romeu Fox 018. Romeu Fox 018, 4206. Tango Tango, desça para 4.000 pés. O ajuste no 020. 4.000 no 020, Alfa Tango Tango. De Alfa Juliette Romeu. Alfa Juliette Romeu, chame a torre 11895. Romeu, muito boa noite. Boa. Alfa Tango Serra, frequência livre, tenha boa noite. Cruzando 2.000 pés, Arbor. Bono 738, boa noite, contato radar, suba para nível de voo 360, saída Argo. Após 2000, foi Elefa. Após 2000, Elefa, 360, subindo direto, voo 9732. Azul 4206, chame o centro Recife, frequência 12685, alterne 12545. Recife, boa noite, eu sou o Paraná 2545, azul 4206, obrigado, boa noite. Boa. Aqui é o Rio 75, 3 horas e 20, alterna Palma. 69, bate autorizado até o ponto de espera da piscina 0 via Bate Uni Índia. Próximo ponto de espera, chama a no 8395, altímetro 1020. Via Bate Uni Índia, lado 2895, obrigado, boa noite. Pushback acionamento, passarelo 2231. Passarelo 2231, autorizado, pistão de acionamento, chama para ataque. Chama ataque 2231. Alfa Juliette, Romeo avistado, pouso autorizado, pistão 7, pista molhada, vento 040 graus, 049, check train. Alfa Juliette, Romeo. Final de 4 milhas, 1-7, Alfa, 7-1-1. Meu pouso autorizado, pistola 7, molhada. 40 graus, 2 horas. Valeu. Sete, decolada 07, chame o controle. Salvador, frequência 1208, boa viagem. 208, 387. Salvador, boa noite, 69, vamos para ingresso de estão no zero. 869. Boa noite, autorizado a linha decolar, vento 040 graus, 049, ajuste altíssimo 020. A linha decola, voa 969. Controle Salvador, hotel 3897, cruza 2200. Tá, 3897, contato radar, suba para nível de voo 320 via saída da EL. 320 da EL, 3897, quando possível, ótima senhora, 3897. Autorizado, direto Leda. Menor, livre da colagem. 040 por 02. Está iniciando, boa noite, menor. Seu passarelo do 223161, agora do 530, Brasília. Do 2231, no taxi autorizado até o ponto de espera da pista no zero, via Fátima Uni Índia. Próximo ao ponto de espera, chama a torre 1-9-95, altímetro 1-0-2-0. Fátima Uni Índia, ponto de espera 2-9-5, 1020, 2-2-3-1. Ponto de espera 2-5, Vista Bravo, passou 2-5 para 1-0, próximo de azul. 1-7-0-5, boa noite, acione a identificação, desça para 4.000 pés. O ajuste no 020 via chegada bom. 4.000 via bom. Papapá, Alfa Tango Tango, desça para 2.000 pés. O ajuste no 020 autorizado. Assinale acesso e responsabilizado. 2.000, autorizado. Bravo Alto, Ana Zero, Sol Zero, Alfa Tango Tango. Nove, decolado ao Zulu Zero, chama o controle 120, décima 8. 208, obrigado, boa noite. Boa noite. Trânsito Salvador, boa noite, voo 1869 na Arbor Elefa. Voo 1869, boa noite, contato radar, suba para nível de voo 360, após 2000, voo Elefa. 360 ao nível, após 2000, direto Elefa, voo 1869. O 1738, chame o centro Recife, frequência 1288, alterne 1260. Bom, Recife 288, alterna 260. Obrigado, boa noite, bom 738. Boa noite, bom voo. Torre Salvador, boa noite, passarelo 2231, próximo ponto, espera 1-0, chegando pronto. No passarinho autorizado, linha decolar, vento 050 graus, 029, pista 1-0. Livre a linha decolar, passarinho do 2231. Paulo Salvador, Onomeia 45 da Gol, autorização Vitória, sentido Alfa. 645, formação Bravo, em curso, mantém escuta agora na sua base. Aguardando a cópia, 645. Controle ao TAM 3297. Fala 3297, prossiga. Por gentileza, senhorita, a possibilidade de coordenar a módiva para evitar formações à frente. Tan 3897, autorizado direto Ognato. Direto Ognato, Tan 3897, muito grato, senhorita. Então, 3897, chama Centro Recife, frequência 1251, alterne 13325. 251-3325, TAM 3897. Controle Salvador, boa noite, Passaredo 2231. Passaredo 2231, boa noite, contato radar, suba sem restrição para nível de voo 160, saída Momo. Como sem restrição ao nível 160, passarelo 2231. Gol 1869, chame o centro restrito e frequência 1288, alterne 1260. 288-260, Gol 1869, obrigado, boa. Boa. Passarelo 2231 atualizado, direto VATAP. Direto VATAP. Copia. Fatango Tango, completo final, chame a torre 1195. 1195, Fatango Tango. Lida BDF. Transponder 5576, controle 1208. Papa Alfa Tango Tango, sente do tráfego. É o 0017. Manda 7, senhor Alfa Tango Tango. Chama pro cancelamento, Tango Tango. Modificado a presente, Alfa Tango Tango, solicita a final do 1-7. Gente, tráfego avistado, modificado aos 1-7, direita para a cabeceira 1-7 autorizado, chama o final checado, Tango Tango. Chamará final checado, Alfa Tango Tango. Confirmar o vento para Alfa Tango Tango? O vento está variando de 50 graus ou 350, 350 a 50 com 3 nós, tá fraco. Graças, senhor Alfa Tango Tango. Fatango Tango, interceptando a final da 1-7, trem machado travado. Fatango Tango, pouso autorizado título 7, pista está molhada, porém sem chuva, vento variável com 3 nós, 1020 na altitude. Sente, autorizado, pouso 1-7, Alfa Tango Tango. Gol 1705, desça para 2000 pés, o ajuste no 020, autorizado, assinale execução e repasso estabilizado. Gente, 2000, portaré estabilizado, Papa Alfa Tango Tango, no solo aos 2-1, 180, esquerda, Baeté, frequência de vista nacional, até boa noite. É Mark? Estava direto Barreiras. Está presente Barreiras, 2-2, 3-1, grato. Para o start, são 9h45, 3 horas e 40, está alternando com fins, a bordo 139. Liga 45, táxi autorizado via Índia até o ponto de espera da 10, próximo ao ponto de espera 2-1-8-9-1, altímetro 9020. 9020, ponto de espera vai chamar a torre em 18895, voo 645. Salvador 1645, pronto, espera a pista na 0, pronto. Cinco, boa noite, autorizado linha decolar no 0, variável, vento 3 nós. Daí veio a linha ali decolar no 1645. Salvador, azul 2712, está pronto para pushback e acionamento lá no parte 3. 2712, autorizado, chama ataque. Chama ataque. Estabilizado o voo 70. Bono 705, complete final LS, chame a torre 11895. 11895, bora. Um 645, decolado 26, controle 120, desse Simão 8, boa viagem. 208, obrigado, mané. Oi, Salvador, boa noite, voo no 705, passou externo, baixado e travado. No 705, tráfego avistado, checa o trem, pista molhada, sem chuva, vento 050 graus, 04 nós, pouso autorizado. Sente pouso autorizado, sente da pista molhada, 2231, no chame o centro Recife, frequência 126.85, alterne 126.85. 2685, 45, 2231, boa noite. A primária 1.2685. Corrigindo, 2085, obrigado. Boa noite. Boa noite. Zero cinco, somos 30, 1219, boa noite. 1219, boa. Alô, Salvador, boa noite, voo no 705, livrou na Foxtrot. Voo no 705, Alfa, reporte antes da Juliette. Alfa, reportar antes da Juliette. Azul 27 12, da Pronto Táxi, 65 a bordo, 0300 de autonomia, alternando Recife. Qual o GV, Azul 2712? 65 a bordo. 65, sente, táxi autorizado até o ponto de espera da pista 10, via parte 3, parte 1 em Índia. Próximo ao ponto de espera, chama a torre, 1 no 8, 95, altímetro 1020. 7, parte 3, parte principal, Índia, 10295, 1020 no ajuste. Informação Bravo, contestando conquista. Azul 271, informação Bravo, autorizado, aeroporto Vitória da Conquista, via Rota do Plano, nível 160. decola da 1-0, curva direita, sai da árvore, telefa. Transponder 5-0, 1-0, controle 1-2-0, decimal 8. Usado para conquista, nível 160, formato do plano, pela pista 1-0 com curva direita, água elétrica, 5-0, 1-0, transponder com 2-0, 8-0, controle 3. Ainda 781, que seja mais correto, chama para flashback, acionamento. Salvador, Canar 6259, boa noite, autorização, Guarulhos. Médio, esse final, formação brava, aguarde para 4. Aguarde, aguarde. Autorizado para o aeroporto de Guarulhos, via rota do plano, nível 360. Decola da pista 1-0, curva direita, saída da EL, Leda Motiva. Transponda 5567, controle 120, decimal 8. 72, o ponto de espera 1-0. Autorizado a linha decolar, o vento em Salvador no momento é calmo. Ajuste altinho 3020, aliar e decola, autorizado. Vente a linha decola da 1-0, azul 2702. 2208, Xanar 6259. Atendimento correto, Xanar 6259, chama para pushback e acionamento. Salvador, boa noite, Azul 2712. Azul 2712, boa noite, contato radar, suba para nível de voo 170, voo direto Conde. Direto, confirma a posição, Conde? Direto Conde, o Azul 2712. Direto Conde, graças. Salvador 2781 da Azul para o posto de estacionamento no pátio 3. Autorizado, chama para o táxi, 2781. Chama o táxi. Para pushback, acionamento 01, a posição oceanear 63-6259. Oceanear 6259, autorizado pushback, acionamento, chama para o táxi. Trilha push, aciona, chama táxi, Ocean. Paulo, o senhor está apenas aguardando o operador de Figueira aqui para poder ir para a posição 1. Gente, o senhor é 6259, então mantém a posição aguardando a autorização para ele se estiver aqui. Azul 2781 para o táxi. Retorno, confirma as informações da autonomia alternativa em pessoas a bordo. É 66 a bordo, alterna Salvador, com 3 horas e 30. 2781, táxi autorizado até o ponto de espera da pista 10 via PAT 3, PAT 1 Índia. Próximo ao ponto de espera, chama 2, número 8, decimal 95, altímetro 1020. Pátio 31, ponto esperando 0-1895, boa. Solo, Salvador, boa noite, da 3197, informação Bravo, 07, autorização Galeão. Da 3197, autorizado, aeroporto Galeão, via rota do plano, nível 340. Decolando a pista 10, curva direita, saída da El, Leda Irumi. Transponder 5015, controle 120, decimal 8. 340 autorizado, Galeão, Dael, Leda, Irumi. 5015, transponder, controle 208, 3097. 5015, código, para chamar para o chip de acionamento, 3197. 3197. autorização de pushback, a zona MS 61259 do Oceano. 259, após a passagem da TR da Azul, retaguarda, autorizado, chama para o TAC. Conta a TR da Azul, autorizado. Boa. Bom, boa, oi. Valeu. Salvador, boa noite, Azul 2781, aproximando-se do ponto de pega 10, pronto. 781 da Azul, boa noite, autorizado linha decolar, vento variável 49, ajuste no 0, 2, 0. A linha decolar 10, 2781, 8, 1.